começa agora, com transmissão em rede para Brasil e Portugal. Programa Carlos Pitty, um programa produzido pela CP1 Produções de São Paulo, Brasil. Alô, moçada! Oi, gente! Oi, Brasil! Oi, Portugal! Para toda a nossa rede, programa Carlos Pitty a partir de agora, para mais de 75 emissoras. Obrigado a você pela audiência, obrigado a você pelo carinho, né? Você que ouve a gente por todo esse Brasilzão aí, por Portugal, pela internet, tá sempre ligado com a gente, muito obrigado. Você sabe que os melhores artistas passam por aqui, no programa Carlos Pitty. Daqui a pouquinho vai ter bate-papo e entrevista exclusiva. Tem a Miroca com as notícias dos artistas, tem a Carla com os lançamentos, tem música pra matar a saudade e muita música boa pra você. E pra começar, a minha música nova, né? A música que eu lancei essa semana, a gente tá lançando assim devagarzinho, sentindo. E não é que a coisa tá ficando legal? Tá ficando bacana? A aceitação tá muito grande. Essa semana só, com a música lançada, já uma repercussão muito grande. E a gente já está bolando uma promoção aí pros próximos dias. Então aguarde que vem aí promoção da nova música que você vai ouvir agora. Música de composição minha, né? Bora curtir? Bora dançar? Carlos Pitty para Gadá! Lançamento. Na panca pra balada divertir, encontrar com a galera lá no posto pra sair. Carrão, som no alto e cerveja pra beber. Prometi pros meus amigos fazer tudo acontecer. Mas se ela me encontrar, posso até mudar meu rumo. Eu gosto muito dela, não escondo, eu assumo. Caso isso aconteça, o bicho vai pegar. No carro ou na balada, pense no que vai rolar. O som vai tocar, bora, bora, eu e você curtir, beber, dançar. Para gada, assim o som vai tocar. Bora, bora, eu e você curtir, beber, dançar. Mas depois vai ter paragundum, nosso som vai ser mas depois vai ter paragundum, nosso som vai ser Lançamento. Na panca pra balada divertir, encontrar com a galera lá no posto pra sair. Carrão, som no alto e cerveja pra beber. Prometi pros meus amigos fazer tudo acontecer. Mas se ela me encontrar, posso até mudar meu rumo. Eu gosto muito dela, não escondo, eu assumo. Caso isso aconteça, o bicho vai pegar. No carro ou na balada, pense no que vai rolar. O som vai tocar, bora, bora, eu e você curtir, beber, dançar. Para gada, assim o som vai tocar. Bora, bora, eu e você curtir, beber, dançar. Mas depois vai ter paragundum, nosso som vai ser mas depois vai ter paragundum, nosso som vai ser o som vai tocar, bora, bora, eu e você curtir, beber, dançar. Para gada, assim o som vai tocar. Bora, bora, eu e você curtir, beber, dançar. Mas depois vai ter paragundum, nosso som vai ser mas depois vai ter paragundum, nosso som vai ser Paragadá. Paragadá, essa é a minha nova música. E você já pode conferir no meu site www.carlospitty.com. No meu blog e no site você tem o videoclipe, né? É, acessa lá, tem o videoclipe, tem a música pra você baixar, tem a letra pra você conferir no site carlospitty.com, no blogspot carlospitty.blogspot.com. Tá no palco mp3/carlospittyoficial, tá? No YouTube, enfim, fique à vontade, hein? Paragadá é a nova música do Carlos Pitty. simbora que a gente não para não, tem muito mais música pra você aqui. Alô Brasil, alô Portugal, e quem fala, Gilberto? Aqui é o Gilmar. Estamos aqui na Gilmar com Carlos Pitt. É isso aí, Carlos Pitt. Fique com ele. Fique com ele aqui, legal, hein? Eu não posso te perder, mas tem alguma coisa no ar que você não quer me dizer. Sinto no seu olhar, fico 24 horas pensando, respirando esse amor. Ok, eu sei, ninguém é dono de ninguém. Não me pede um tempo, não vou suportar. Não me pede um tempo, deixa eu só te amar. Que um dia você pode me deixar. Ok, amor, eu sei, ninguém é dono de ninguém. Não me pede um tempo, não vou suportar. Não me pede um tempo, deixa eu só. Gilmar, aqui no programa Carlos Pitt, cantando pra gente, né? Legal, moçada. Ó, deixa eu falar pra você que essa semana nós estamos estreando em nova rádio, nova emissora Rádio Vilhena, de Rondônia, em mais um estado, 12 estados agora, né? Dos 27 do Brasil, estamos em 12 estados. Legal, estamos crescendo cada vez mais. 76 rádios agora com a gente, no programa Carlos Pitt. Alô, pessoal da Rádio Vilhena, aquele abraço! Todos os sábados, 8 da noite, também entra em rede com a gente na transmissão do programa Carlos Pitt, né? Então vamos lá, vamos embora. Boas-vindas a vocês aí, viu? Tá bom? Pra você que tá ouvindo, quer seguir o Carlos Pitt no Twitter? Arroba Carlos Pitt, www.twitter.com/Carlos Pitt. Também estou no Facebook e você pode mandar o seu recado, pode fazer contato com a gente aqui. Bacana? Vamos embora que a gente não para, tem muito mais música pra você. Programa do Carlos Pitt. Alô galera, aqui é o Jorge. E aqui é o Matheus. Os melhores artistas estão aqui. Falar do amor de verdade, vou começar pela melhor metade. Te mostrar tudo de bom que tenho, e se for preciso eu desenho. Que eu amo você, que eu quero você. A outra metade é defeito, você vai saber de qualquer jeito. Anjo ou animal, suave ou fatal, o que

do Carlos Pitti. Alô, Carlos Pitti, nós somos o William e Santiago. Oi, gente, aqui quem fala é o Fernando. E aqui é o Sorocaba. Aqui quem tá falando com vocês é Eduardo Costa. Oi, gente, aqui quem fala é a Soraya Bauer. Daqui é o César Menotti. Aqui é o Fabiano. Aqui é o Bruno. E o Marrone. Nós somos a dupla de Goiás, Cristiano e Capela. Alô, Brasil. Alô, Portugal. Eu sou o Pedro. E eu sou o Mal. E nós estamos aqui no programa Carlos Pitti. Programa do Carlos Pitti. Os melhores artistas estão aqui. Tô no ar, programa Carlos Pitti para toda a nossa rede Brasil e Portugal. São mais de 75 emissoras agora no ar com a gente, com o programa Carlos Pitti. Deixa eu falar para você que está acompanhando, quer saber tudo sobre o meu trabalho, minha carreira, minhas músicas, minhas composições, minhas produções, tudo sobre o programa Carlos Pitti. Acesse o meu site oficial www.carlospitti.com e confere as novidades. www.carlospitti.com, tá bom? Vamos embora? Vamos embora. Bora então, agora tem Carla Fernanda e os lançamentos da semana. Alô Brasil, alô Portugal, alô Carlos Pitti, tudo bem com vocês? Bom, tô chegando de novo essa semana pros lançamentos. Vou começar falando aqui da dupla Morales e Farneres. Eles são da cidade de Marília, São Paulo, e a dupla tem apenas um ano de formação, mas já vem se destacando muito no cenário artístico, tendo participações no CD Barretos Eu Vou 2010 e no CD Barretos Eu Vou 2011. Pra quem não sabe, o Morales é um grande compositor e tem músicas gravadas por diversos artistas de renome, destacando as duplas Hugo e Thiago, Guilherme e Santiago. O Morales, gente, também é parceiro de composições do Carlos Pitti. A dupla Morales e Farneres está em estúdio finalizando a gravação do primeiro CD da carreira, na qual já estão divulgando a música Festa Rave, que é a que eu vou lançar hoje aqui pra vocês. De autoria dos compositores André Morales e Canaia. E vai ser essa o carro-chefe do CD, que está previsto para ser lançado no mês de abril. Vamos conhecer a nova música deles, então? Morales e Farneres, Festa Rave. Lançamento. Aumenta o som de dia agora e bota pra quebrar. Aqui na festa rave o bicho agora vai pegar. Vai ter muita gatinha, bebida e pegação. Hoje tá tudo liberado, DJ solta o pancadão. Programa Carlos Pitti. Venha com a gente, vem dançar o pancadão. Gatinha vai requebrando, vai descendo até o chão. Essa dança é envolvente, essa dança te contagia. Gatinha requebra, nessa festa é só alegria. E quem quiser curtir, então pode chegar. Que aqui na festa rave hoje tudo vai rolar. Beijo na boca a noite inteira e muita pegação. Galera tá animada, DJ solta o pancadão. Aumenta o som de dia agora, bota pra quebrar. Aqui na festa rave o bicho agora vai brigar. Vai ter muita gatinha, bebida e pegação. Hoje tá tudo liberado, DJ solta o pancadão. Vem dançar o pancadão, gatinha vai requebrando, vai descendo até o chão. Essa dança é envolvente, essa dança te contagia. Gatinha requebra, nessa festa é só alegria. E quem quiser curtir, então pode chegar. Que aqui na festa rave hoje tudo vai rolar. Beijo na boca a noite inteira e muita pegação. Galera tá animada, DJ solta o pancadão. Aumenta o som de dia agora e bota pra quebrar. Que aqui na festa rica o bicho agora vai pegar. Vai ter muita gatinha, bebida e pegação. Hoje tá tudo liberado, DJ solta vai. Aumenta o som de dia agora e bota pra quebrar. Que aqui na festa rica o bicho agora vai pegar. Vai ter muita gatinha, bebida e pegação. Hoje tá pode só do pancadão. Hoje tá tudo liberado, DJ só do pancadão. Festa rave com Morales e Farneres. Gente, vamos pro próximo lançamento de hoje? É a dupla Tony e Thiago. A dupla foi formada aproximadamente uns 2 anos. E, gente, desde pequeno, Tony toca violão e aos 13 saiu de Santa Amélia, no Paraná, para tocar em bandas de baile. O Thiago, aos 14, aprendeu a tocar violão só observando os amigos. E o destino foi encarregado de juntar a dupla. Vamos lançar a nova música deles também? Tony e Thiago, Mulher Não Se Pega. Lançamento, lançamento. Chega na balada de cabelo arrepiado, com brinquinho na orelha, com o braço tatuado, se achando o cara. Falando bonitinho com o chaveco fraquinho, dando em cima das gatinhas, atira pra todo lado, não pega nada. Mulher gosta de cara, de bota e chapéu, sabe os caminhos que levam ao céu, e que não venha no primeiro papo querer te levar pro motel. Mulher não se pega, mulher se conquista. Não basta ter corpo sarado, ter carro importado e carinha de artista. Mulher não se pega, mulher se conquista. Aprenda com o professor em matéria de amor, eu sou especialista. Chega na balada de cabelo arrepiado, com brinquinho na orelha, com o braço tatuado, se achando o cara. Falando bonitinho com o chaveco fraquinho, dando em cima das meninas, atira pra todo lado, não pega nada. Mulher gosta de cara, de bota e chapéu, que sabe os caminhos que levam ao céu, e que não queira no primeiro papo querer te levar pro motel. Mulher não se pega, mulher se conquista. Não basta ter corpo sarado, ter carro importado e carinha de artista. Mulher não se pega, mulher se conquista. Aprenda com o professor em matéria de amor, eu sou especialista. Mulher não se pega, mulher se conquista. Não basta ter corpo sarado, ter carro importado e carinha de artista. Mulher não se pega, mulher se conquista. Aprenda com o professor em matéria de amor, eu sou especialista. Mulher não se pega, mulher se conquista. Não basta ter corpo sarado, ter carro importado e carinha de artista. Mulher não se pega, mulher se conquista. Aprenda com o professor em matéria de amor, eu sou especialista. Chega na balada de cabelo arrepiado, com brinquinho na orelha, com o braço tatuado, se achando cara. Mulher não se pega com Tony e Thiago. Gostaram, gente? Quem gostou? Pode mandar e-mail aqui pra gente, programa@carlospitch.com. Artistas que quiserem que a sua música seja lançada aqui também, é só mandar nesse e-mail, programa@carlospitch.com. E, gente, semana que vem eu tenho mais novidades e lançamentos aqui no programa Carlos Pitch. Um beijo! Beleza, Carlinha? Hora e vez de trazermos por aqui no programa Carlos Pitch, Milionário e José Rico pra matar a saudade, vontade dividida. Matando saudade. Deixe esta vontade dividida. Quero estar na tua vida, caminhar o teu caminho. Traga esta verdade

trazer e apresentar Tardes Latinas. São 60 minutos para dançar ao som da melhor música, vinda essencialmente da América Latina e da Espanha. Tardes Latinas. De segunda a sexta-feira, entre as 13 e as 4 da tarde. Só aqui, no Canal 2 da Antena Web. Canal 2 transmite de segunda a sexta-feira Time. Entre as 20 e as 21 horas, aproveito para recordar grandes sucessos de outros tempos. Aos domingos, o Time chega em dose dupla, com 2 horas de duração. Das 10 ao meio-dia, faça uma viagem numa autêntica máquina do tempo. Time. De segunda a sexta-feira, entre as 8 e as 9 da noite. E aos domingos, das 10 às 12 horas. Aqui, no Canal 2 da Antena Web. Enviando sucesso. Seguindo aqui, o programa Carlos Pitt, forte abraço pra você, www.carlospitt.com é meu site, você pode me seguir e mandar o seu recado no Twitter, @CarlosPitt, lembrando Carlos Pitt com 2 T e Y, quer mandar um recado aqui pra gente, um e-mail direto pra nossa produção, programa@carlospitt.com, valeu? Agora tem a Miroca trazendo as novidades, os lançamentos da semana. Alô, alô Carlos Pitt, alô amigos de todo o Brasil e de Portugal, tudo bem? Vamos às notícias da semana, e pra quem ainda está no clima de carnaval, a ressaca do Bloco Pirraça, que pertence a Jorge Mateus, vem aí no dia 25 de março com Gustavo Lima e Cláudia Leite. E será realizada a partir do meio-dia na Estância Alto da Serra, em São Bernardo do Campo, aqui em São Paulo. No mesmo lugar que no dia 17 de março vai se realizar o show em dose dupla com os nossos queridos amigos Hugo e Thiago e Léo Júnior. Tá todo mundo convidado porque vai bombar. E se Michel Teló estava pensando em reatar seu casamento com a sua ex-mulher Ana Carolina, desistiu da ideia, pois ela está movendo uma ação judicial para levantar toda a movimentação financeira e de todas as empresas do ex-marido. Michel e Ana se casaram há 3 anos quando o sertanejo não era tão famoso quanto agora. Mas agora ela quer a parte dela tim-tim por tim-tim. Afinal, aturou a ausência do marido em casa, assédio de fãs, etc, etc. Mas alheio a tudo isso, Michel Teló na sexta-feira passada começou a primeira turnê europeia, com grandes expectativas, já que Michel é tratado pelos jornais portugueses como a mais nova coqueluche brasileira, por ter uma música famosa praticamente em todo o mundo, né? A turnê de shows da Europa tem 10 datas. Dia 24 de fevereiro ele cantou em Lisboa, depois em Guimarães, Londres, Luxemburgo, Madrid, Barcelona, Zurique, Amsterdã e dia 11 de março em Roma, quando encerra a turnê. O show de Lisboa ficou marcado como um dos maiores shows da carreira do Michel. Mais de 6 mil ingressos foram vendidos. Michel cantou músicas de seu DVD, do grupo Tradição, do Roberto Carlos e arriscou até a garagem da vizinha. Vocês lembram? Foi sucesso no Brasil 10 anos atrás e que também é muito conhecido em Portugal. A plateia era portuguesa em sua maioria e os 15 mil discos contando CD e DVD vendidos em Portugal explicam o fato do público conhecer praticamente tudo que ele cantava. O palco era imenso, em uma arena de mais de 100 anos, na qual eram realizadas touradas, chamado Campo Pequeno. Quem iria imaginar isso de um cantor que há pouco mais de 2 anos atrás distribuía ingressos grátis para o seu show no Vila Country, aqui em São Paulo, só para o local não ficar vazio. Gente, mas ouve só. Essa semana, ao gravarmos a entrevista com a dupla Hugo e Thiago no estúdio Flautim, de propriedade do grande Ney Marques, que foi produtor e arranjador do Leandro e Leonardo, lá do comecinho, as mais belas canções, depois do Leonardo por muitos anos, ouvimos dele uma notícia maravilhosa. Ele vem tocando um projeto reunindo as músicas clássicas sertanejas com as músicas clássicas eruditas, junto com o Chitãozinho e Chororó e do maestro João Carlos Martins e da orquestra Baquianas, que já rendeu um DVD bárbaro, maravilhoso, que ninguém pode perder. Pois é, o Ney Marques afirmou que está em negociação para levar esse projeto para o cinema com o desenhista Maurício de Souza. É o pai da Turma da Mônica, que vai lançar o personagem Maestrino, justamente para popularizar a música clássica. O Ney Marques nos contou ainda que o Chororó está sendo soldado para dar vida no cinema ao personagem caipira da Turma da Mônica, Chico Bento. Estão definindo o formato, se será um desenho ou um filme de animação com humanos e desenhos contracenando juntos. Ah, de qualquer forma vai ser um arraso, né? E você soube disso em primeira mão só aqui no programa Carlos Pitt. Quer saber mais novidades? Os vídeos das entrevistas que rolam aqui, além de poderem ser vistos no site www.carlospitt.com, no YouTube e em TVs web, ainda estarão na página inicial de várias rádios que transmitem o programa. Bom, né? Muito mais gente vai poder assistir o que você já ouve aqui há muito tempo.